Nosso tema dessa noite é o significado da doença. Então, a gente sempre pensa, né? Por que eu estou doente? Por que eu estou com algum problema, algum mal físico, mental? Por que isso acontece comigo? Sem falar nas pessoas que estão perto de nós. Mas a gente se questiona e muitas vezes a gente acaba não sabendo da resposta. A doença, então, ela está em contrapartida da saúde. Saúde, doença. Quando falta um, o outro se manifesta. O que fazer para que a doença não nos apanhe de surpresa? Ou para que a gente possa promover a saúde? Hoje em dia a gente vê bastante informação na mídia, de forma geral, acerca da saúde. Coisas que a gente deve fazer para promover a saúde. E existem várias. Para determinados pontos, existem várias coisas que a gente pode fazer. Mas tem uma que ainda não é... É bastante divulgada, mas eu vou dizer assim que não chega tanto nesse ponto como a área da alimentação, por exemplo. Que é a questão do pensamento. É a questão das atitudes. Tudo aquilo que a gente faz tem energia, carrega em si energia. E energia boa ou má. Então, muitas vezes, a gente acaba se envenenando de coisas que a gente diz que não sabe que são ruins. A gente tem atitudes costumeiras que acabam nos levando a situações que muitas vezes extremas acabam pedindo de nós uma reflexão. Já foi dito várias vezes, todos nós já ouvimos, que o ser humano aprende ou pelo amor ou pela dor. E o que significa isso? Significa que a gente pode aprender através da experiência dos outros, da nossa, através do ensinamento. São formas de aprendizado através do amor, que a gente pode, de uma maneira consciente, lúcida, racional, aprender e evitar, então, o sofrimento. Mas muitas vezes a gente ainda está muito preso ao nosso egoísmo, aos nossos prazeres materiais, físicos, e a gente não consegue ter esse discernimento de que aquilo nos faz mal. Apesar de nos trazer, naquele momento, uma sensação boa de prazer, a gente está cometendo um mal a nós mesmos. E o mais comum de todos está na alimentação. Nos exageros da alimentação ou na alimentação inadequada. E o que que acontece? Então, a gente não aprendeu através daquilo que nos foi ensinado, a gente aprende pela dor nesse momento. Porque a gente vai ter um mal-estar ou a gente vai somatizar ao ponto de que isso possa se tornar uma doença, seja ela uma doença estomacal, uma gastrite, que de tempos em tempos, de tanto bater no mesmo lugar, se tornou uma gastrite. Coisas mais fortes, doenças mais fortes, não só provenientes da alimentação, mas, como eu disse, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. E a gente acaba aprendendo pela dor. Leve o tempo que levar, a gente vai ter que aprender. Não tem como escapar. A vida, ela é ampla e nos coloca em dessas situações. E a dor, cada um de nós tem uma tolerância a ela. Seja nas coisas mais simples que a gente faz no nosso dia ou até nas coisas mais complexas. Enquanto essa dor que eu sinto, eu consigo tolerar ela, eu consigo conviver com ela, eu não mudo. A não ser que eu consiga ver isso de outra maneira. Mas normalmente o que a gente percebe é isso. A gente não muda enquanto essa dor ela não é suficientemente forte para nos causar um desconforto tão grande que nos obrigue a essa mudança. A gente pode ver qualquer caso e percebe isso. Então nós temos uma tolerância à dor, a gente convive com ela até certo ponto. E a gente só vai realmente fazer a mudança que o nosso corpo está demonstrando quando ela for realmente inaceitável. Muitas vezes esse inaceitável ele chega num ponto em que a gente não consegue dar a volta. Não com esse corpo que a gente está vivendo. Ele está, de uma certa forma, tão comprometido que já não é mais possível resgatar ele. Mas a gente sempre pensa no lado do espírito. Somos espíritos. Então, se não dá nessa, nós estamos sempre em frente. Nós não estamos pensando em salvar o nosso corpo, mas sim nós, espíritos. Nós estamos todo dia plantando alguma coisa que a gente vai colher, dependendo do que for, amanhã, depois, daqui a alguns anos, em outra vida. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Sejam as coisas boas, ou seja, as coisas que não são tão boas. E o que, que a gente precisa fazer para entender isso? É difícil, né, a gente falar disso porque parece que a gente não compreende a vida que está levando. De uma certa maneira a gente não compreende mesmo. A gente ainda está numa fase quase que infantil do espírito. A gente ainda tropeça muito em coisas simples, coisas pequenas, mas que nos trazem satisfação momentânea. O amor, como eu disse, é uma das formas de aprendizado. E é o melhor remédio para evitar a doença. Existe uma literatura vasta que, se a gente procurar, aqui na casa deve ter alguma coisa nesse sentido. Diversos livros que nos mostram a relação da doença com o estado emocional, psicológico. Por que que aquela doença se instalou em nós? Então ele demonstra, através dessa literatura, que nós temos um outro problema. Não é aquele problema que está aparecendo. Aquilo ali é simplesmente a consequência que ele causou. Mas o que que levou aquilo? Normalmente, problemas emocionais. Ausência de amor. Começa pelo amor próprio, pelo amor que a gente destina aos outros, que a gente divide nas nossas relações. E a gente sabe tão pouco sobre amor que a gente vê nos filmes, lê nos livros de romance, aquele amor ainda muito material. Mas o amor que a gente tem que resgatar é aquilo que nos foi ensinado, que Jesus veio e nos passou. Que todos esses anos a gente vem tentando aprender, todos nós, aprender e trazer para dentro de nós, para que a gente não sofra tanto, e para que a gente consiga dar esse salto na nossa vida, salto de qualidade. Eu estava olhando essa semana, o nosso tema já tinha sido proposto ainda mês passado, né? Eu estava olhando essa semana, já tem essa revista aqui na casa, revista Reformador, que é da Federação Espírita Brasileira. E essa revista é do ano passado. E tem um artigo aqui que fala sobre isso. Amor e saúde. Ele foi escrito por Joana de Ângeles, que é o espírito pelo qual o Divaldo Franco psicografa. Tentando pegar apenas alguns pontos aqui que ela fala, ela começa dizendo: a excelência do amor é a base de segurança para uma existência feliz. Então, eu citei antes da literatura, e além do que outras pessoas estão comprovando, a gente tem essa mensagem de um espírito evoluído que nos traz isso. Desenvolver esse nobre sentimento é a tarefa que deve se dedicar até o sacrifício todo aquele que aspira à autoconquista pelo reino dos céus no coração e na mente. Como eu disse, a gente ainda conhece o amor muito daquela forma material. E ela fala aqui, e mais adiante ela diz: o combustível da manutenção do amor é o respeito pelo outro, o que proporciona bem-estar na relação, aumenta o prazer na convivência e alegria pelo seu progresso nas conquistas. Não aguarda retribuição e nem compete. Porque não se sente solitário, seus valores são oferecidos aos outros de maneira espontânea e confortadora. A vivência do amor é dificultada pelo ego, ainda primitivo. Por que que a gente não consegue manifestar esse amor sublime de uma forma mais pura pelo nosso ego? Porque ainda nós pensamos muito em nós, na nossa satisfação, esquecendo que, agindo dessa maneira aqui, a gente é o primeiro beneficiado. Cada vez que a gente estende a mão, a gente está recebendo. A sua vibração harmônica faz-se tão benéfica e cativante que se doa em clima de paz. O amor é a alma do universo. E ela fala aqui: distúrbios de variada nomenclatura, várias doenças, têm raízes na ausência do amor, nos seus contrários, que seriam ressentimento, rancor, indiferença e ódio. Se o amor nos traz a saúde, esses quatro elementos nos causam a doença, porque eles são o inverso do amor, são o contrário. O amor estimula a produção de endorfinas e leucinas, de imunoglobinas e outras substâncias geradoras da saúde, enquanto as irradiações que se lhe opõem produzem reações semelhantes a descargas de elétrons destrutivos que perturbam o equilíbrio psicofísico e propiciam campo para a instalação de doenças, contágios e micróbios nefastos. Então, o contrário disso abre campo para que a nossa imunidade, que é como a ciência detecta, a nossa imunidade baixe e os micróbios, bactérias, a doença se instale dessa maneira. Então, quando a gente está muito fragilizado, a gente tem que dar essa revisada nos nossos sentimentos. O que que a gente está produzindo? Para terminar, Jesus viveu o amor de tal maneira e com tal significativa profundidade que seu exemplo tem estimulado legiões de missionários espirituais a vestirem a indumentária carnal, a reencarnarem novamente, para imitá-lo e ajudar aqueles que ainda estão aqui precisando. Ama sem nenhuma exigência e torna-te fonte inexaurível de bondade, acendendo luzes na escuridão, enquanto distribui paz e misericórdia a toda a aflição. Teria mais coisa para falar aqui, o texto é grande, né? Mas eu peguei alguns pontos só para a gente poder fazer essa comparação. É uma maneira, se a gente não entende às vezes o que tem que ser feito, a gente é provido de raciocínio. É isso que nos diferencia dos animais. Então a gente tem que usar esse raciocínio de uma maneira que não seja saudável. Por que que as coisas estão acontecendo comigo? Então a gente tem que... Não sabe? Vamos buscar, vamos tentar compreender, vamos tentar dar essa virada que é necessária.